Lei de causa e efeito. Isaac Newton foi um dos cientistas dos nossos tempos mais brilhantes. E numa das suas leis, ele fala sobre causa e efeito. Ele diz que para toda ação existirá uma reação de igual intensidade e em sentido contrário. E a gente encaixa essa definição física nos acontecimentos da nossa vida. Vai haver uma reação contrária de igual intensidade e em sentido oposto. O objetivo das leis é fazer justiça. E a finalidade da justiça é trazer igualdade. A gente às vezes pensa nas nossas leis físicas, materiais, e percebe que talvez não seja bem assim. Mas o objetivo, a finalidade é esse: justiça e promover igualdade. É por isso que a lei de causa e efeito, que não é uma lei que está escrita, é uma lei divina, ela é o sinônimo da justiça de Deus. Porque muitas vezes nós vemos coisas acontecendo perto de nós ou longe, temos contato através de informações, e nós nos perguntamos, mas aonde está Deus? E por nós olharmos as coisas de uma forma muito pequena, que é no decorrer da nossa existência física, a gente às vezes não consegue perceber aonde está a justiça. Porque muitas vezes aqueles que cometem atos injustos morrem antes de pagar. E muitos que nascem deformados, a gente não entende a origem. Não é que a gente não entende, na verdade, a gente não quer entender. Porque está tudo explicado, está tudo escrito, está tudo comprovado. Tudo aquilo que a gente faz, a gente cria uma ação que gera depois uma reação. Nós temos o livre-arbítrio, que é o que faz isso, né? Nós temos o poder de escolher aquilo que nós estamos fazendo a todo momento. E olha que interessante. A causa normalmente é um mal que é feito, um erro, se a gente quiser olhar de uma forma mais branda, o erro. Através de nós nos darmos conta do erro cometido, porque muitas vezes nós fazemos as coisas sem perceber as consequências que elas podem ter. Mas quando nós nos damos conta, surge o arrependimento. O arrependimento é a primeira luz que sai dentro de nós, que permite com que a gente comece um processo de mudança. É o primeiro sintoma. Enquanto nós não nos dermos conta, nós não nos arrependermos, nós continuamos cometendo as mesmas injustiças. A partir desse momento de nos darmos conta, brota em nós o quê? O sofrimento. Então, quando a gente está sofrendo, quando a gente sofre pela consciência, é porque nós entendemos que nós fizemos alguma coisa que não foi certa. E aquilo nos incomoda. E aí vem o efeito, que é então a possibilidade da reparação. A causa e efeito, sintetizando, seria isso. O efeito surge, a oportunidade que é dada para nós, é para a gente poder reparar um erro. Um erro feito ali atrás. Às vezes, dentro dessa própria existência, a gente tem tantos exemplos de coisas que acontecem com a gente dentro da própria existência. Quando a gente tem uma vida um pouco mais longa, a gente consegue perceber que isso acontece. Mas a gente pensa, às vezes, porque a gente é muito brando com a gente e muito crítico com os outros. Então a gente comete o erro, se dá conta, se arrepende, vai lá e pede desculpas. E acha que esse ato resolve o problema. Mas não resolve, né? Mesmo que a gente seja desculpado, nós causamos alguma coisa maior. Mesmo em termos de energia, Nós criamos alguma coisa. Então é necessário, para reparar o mal, fazer o bem. Simples assim. Para reparar o mal, é necessário fazer o bem. É claro que entre esses dois, tem que haver essa tomada de consciência, esse entendimento, essa percepção de que foi feito errado. Porque senão a gente não vai simplesmente mudar de forma automática. É preciso se dar conta. E a gente sempre fala, né, que a vida é uma grande oportunidade, a reencarnação é uma grande oportunidade que a gente tem para reparação. A gente olha para o lado, dentro da nossa casa, e vê aquelas pessoas que estão ali, que hoje talvez a gente até goste, mas que lá atrás a gente teve algum problema. Não em todos os casos, mas em vários. É por isso que a gente, às vezes, tem que fazer um esforço. Se isso não é natural, pelo sentimento, a gente tem que fazer um esforço através do raciocínio da mente, de entender da necessidade daquela relação. Que bom quando a gente não precisar mais fazer o esforço, que a coisa seja natural. A vida em sociedade, ela impõe para nós responsabilidade. Tudo aquilo que a gente faz repercute em alguém. Então, tem que ter responsabilidade, porque se eu fizer tudo aquilo que eu quero fazer, ou o que eu gosto, ou que eu acho que eu posso, vai ferir alguém. E aí, causa e efeito. Mesmo que eu não tenha a intenção, se eu não pensei, se eu não percebi o que podia acontecer, eu estou criando. Estou criando alguma coisa. Tudo aquilo que é contrário à lei de Deus, olha que interessante. Tudo que é contrário à lei de Deus não existe de forma absoluta. É apenas temporário. É por isso que a gente diz que o mal por si só, ele não é. O mal, ele tem um tempo, e o tempo dele, o mal que eu faço, que eu produzo, é o tempo de eu perceber que aquilo não é bom, que aquilo não é certo, que eu tenho que fazer diferente. A partir do momento que eu entendo isso, ele cessa. Eu paro de produzir aquele mal. Com certeza todos nós já conseguimos parar de produzir vários males. Mas também com certeza nós temos alguns ainda que nós estamos produzindo, porque senão nós não estaríamos nessa situação, dentro desse planeta, onde somos todos muito parecidos. Mas então, é interessante perceber essa questão. Tudo aquilo que é contrário à lei de Deus não existe de forma absoluta. Quando agimos contrário a essa lei, nós estamos desequilibrando a nós mesmos. Nós não estamos causando um desequilíbrio no planeta. O maior desequilíbrio é em nós. Porque tudo que pertence à natureza, ela se recompõe. A outra pessoa, de repente a quem eu causei o mal, se ela não se doeu, ela nem precisa me desculpar porque ela não foi atingida. Mas o que eu fiz está dentro de mim. Nada é por acaso. A mente nossa, ela elabora as vontades de nós, espíritos. Seja vontade própria ou seja vontade por influências encarnadas ou desencarnadas. E a mente elabora e cria a situação para que aquilo se concretize. A questão é que a vontade, que é o ponto principal disso, ela tem que ser percebida. As vontades que surgem, elas precisam ser percebidas. Porque elas podem dar vazão, se eu assim deixar, a uma tendência negativa, uma tendência ruim. Mas eu tenho a opção, a escolha, de quando for ruim, de frear, de modificar, de fazer diferente. Eu tenho a opção. Nós não estamos determinados a cometer erros. E o sofrimento, que muitas vezes nós achamos que é imposto a nós, ele não é necessário para que a gente possa fazer uma reparação. O sofrimento, ele existe enquanto a gente ainda não entendeu esse mecanismo. Enquanto a gente está contrário àquela lei, ele existe. Porque o sofrimento maior que nós temos hoje é quando nós somos feridos no nosso orgulho. Tudo aquilo que me atinge, aquilo me causa sofrimento. Porque quando eu tenho algum problema físico, eu posso recorrer a algum medicamento ou alguma pessoa que me ajuda. Mas quando me atinge lá dentro, no meu íntimo, naquela minha maneira de ser, as pessoas podem até me dizer o que fazer, mas se eu não mudar, eu não melhoro. Isso gera sofrimento. É por isso que eu disse que não é necessário sofrer para reparar. É necessário começar a mudar, a começar a fazer a coisa de forma correta. Para combater um mal ou bem, é necessário uma ação na direção contrária, como disse Newton, com a mesma intensidade para pelo menos anular ela, talvez até superar, mas pelo menos isso. E nos disseram várias vezes, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras e pelos nossos pensamentos. Então muitas vezes a gente faz sem dar bola para o que pode acontecer. A gente se garante, mas vai dar efeito. A gente fala o que a gente bem entende, mas vai dar efeito. Positivo ou negativo. Nem tudo é ruim, né? E quando a gente pensa, a gente acha que ninguém está vendo. Que é só a gente que está ali naquela... Mas gera efeito. Gera energia. Tanto que a gente se sente bem com as outras pessoas ou não se sente bem com outras. Porque a gente tem energia e essa energia está se comunicando. E só para finalizar, uma frase de Jesus, quando ele disse, né, bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Se ele disse isso e a gente acredita nele, a gente tem que entender que realmente o sofrimento é necessário nesse momento. E mais do que necessário, ele é libertador. A gente tem que parar de ver as coisas de uma forma dramática, achando que somos vítimas. Na verdade, nós somos geradores. E dessa forma nós estamos criando. Sabendo disso, a gente pode optar pelo que a gente quer criar. Já que a gente está optando todo dia, mas de repente de uma forma mais consciente, mais convicta, que a gente possa realmente compreender que a vida é muito mais do que essa contagem de anos. Que nós somos um resultado de muitas coisas, de muitas vivências que nós temos. E continuaremos progredindo, mesmo achando que às vezes não tem jeito. Temos que ser otimistas e mais do que isso, juntar com esse otimismo, atitude. Só assim a gente vai conseguir dar o passo que a gente precisa dar.